Deixar não, senão se machuca. Deixar machuca. Esquentando, tem café aqui em casa. Aqui no viveiro do Renato. Ó, corucônicos. Casal. Aqui no viveiro do Renato. Corucônicos. Ó. Homem-Aranha. E a sua, hein? Já tá aqui, ó. No viveiro do Renato. Ó. Tem que tirar, parceiro. Não o corpo, homem. Tirar pra não machucar. Ó. Tem que tirar, senão machuca. Tirar fora, senão a gente vai se machucar. Aí, ó.